Panorama Agrícola para 18 de abril de 2013, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quinta-feira de lua crescente, 18 de abril, estamos abrindo para você o Panorama Agrícola. Na mesa de som estão o Márcio Peixe, o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: cave o poço antes de sentir sede. Você confere no Panorama Agrícola desta quinta-feira uma dica: é hora da goiaba. Na entrevista, melhoramento genético da maçã, Gala, Fuji, Mona Lisa e Daiane. E no Panorama Regional, Chicão de Lages fala sobre integração agricultura e pecuária. Uma dica que pode mudar o seu dia. A goiaba, cuja colheita é agora em abril, tem se tornado uma boa alternativa de renda para o pequeno produtor. A goiaba tem fibras, vitamina B6 e carotenoides, e é rica em vitamina C. Em Santa Catarina, a Estação Experimental de Lages faz pesquisas com a goiaba serrana para a produção de frutos de alta qualidade. Fique ligado no Panorama Regional. Integração, agricultura e pecuária. A Cooperativa Agropecuária das Comunidades Rurais Organizadas, a Coopercro, do município de Lages, promoveu o seu dia de campo, onde aproximadamente 100 produtores e técnicos acompanharam palestras no auditório da Associação Rural de Lages. Então aconteceu também na oportunidade visita às unidades demonstrativas na Granja Canaã. Janir Schmidt, que é o presidente da Coopercro, sempre tem comentado com alguns cooperados e também aproveitou nesse dia de campo para comentar que, através dessa metodologia dia de campo, os produtores poderão entender como acontece a união entre a lavoura e a pecuária. O zootecnista André Ricardo Weichel, que é um dos proprietários da Granja Canaã, falou então na oportunidade sobre o manejo das culturas na primavera e verão. Ele sempre comenta, por essa ocasião de dia de campo, que numa área onde se cria 40 cabeças de gado no processo tradicional, com os novos métodos pode-se atingir uma produção até uma lotação, chegando a uma lotação até de 100 animais. Os participantes então puderam acompanhar o trabalho prático nas unidades demonstrativas na Granja Canaã. Dia de campo, sem dúvida, é uma metodologia muito boa para adoção, onde os interessados, os cooperados, os produtores rurais, têm a oportunidade, então, através desse intercâmbio direto, de melhorar seus conhecimentos ou até trocar informações. Hamilton Weber Xavier, Chicão, é para a região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Na entrevista de hoje, você ouve reportagem de Silvano Breda com Marcos Vinícius Witschel, do programa de melhoramento genético da macieira. Dentro do programa de fruticultura da IPAGRE, o projeto de melhoramento genético da macieira é de fundamental importância para Santa Catarina. Nós estamos aqui na estação experimental da IPAGRE, em Caçador, junto com o melhorista Marcos, para falar sobre esse projeto de melhoramento genético. Marcos, exatamente, dá uma ideia geral para nós da importância dele, por que que é feito esse melhoramento. Bom, a cultura da macieira, na verdade, ela é uma cultura que não é muito bem adaptada às condições de clima do Brasil. Então, a macieira, de forma geral, ela precisa muito mais frio do que a gente tem aqui no Brasil para que ela brote bem, para que ela produza bem. Um fruto de boa qualidade. Para que produza um fruto de boa qualidade. Normalmente, as cultivares desenvolvidas nos outros países fora do Brasil, elas não se adaptam muito bem. Elas não brotam direito, elas não produzem frutos de qualidade, produzem pouco, né? E normalmente também tem muitas doenças que os climas frios não apresentam, que é a condição do Brasil, um clima tropical. Então, esse tipo de doença causa bastante danos à cultura da macieira aqui nas nossas condições. Aí nós temos que desenvolver as nossas aqui. Justamente. Então, o objetivo principal do programa de melhoramento de macieira da IPAGRE é desenvolver cultivares que sejam adaptados especificamente ao clima do Brasil. Como é que é operacionalizado esse projeto? Como é que vocês fazem para chegar no resultado? Bom, o trabalho do melhoramento genético da macieira é um trabalho de longo prazo. Pelo menos de 15 a 18, talvez às vezes até mais de 20 anos para desenvolver uma nova cultivar. Desde o começo do projeto, da época da polinização, até o lançamento da cultivar nova, né? Como é que vocês fazem esses cruzamentos? Então, na verdade, a gente sempre busca com quais características aquela nova cultivar deverá apresentar, né? Baseado nessas características, a gente vai selecionar as cultivares que a gente vai cruzar. Os pais e as mães. Então, feito isso, feita a seleção das cultivares que se complementem para produzir os filhos com as características que a gente deseja, a gente faz a polinização durante a primavera. Então são polinizações controladas, a gente tira o pólen de uma cultivar que vai ser o pai, o doador de pólen, e poliniza as flores da cultivar que vai ser a mãe. Depois da maturação dos frutos, a gente colhe esses frutos, retira as sementes e coloca numa geladeira a 4 graus com umidade. Então, em torno de 2 a 3 meses, essas sementes vão começar a germinar. Começa a germinar as sementes, a gente planta e desenvolve as plantinhas, as plântulas que a gente chama, né, os seedlings. E cada uma vai se diferente. Dentro da estufa. É, na verdade, cada semente que a gente colher lá na época da maturação vai dar origem a uma planta completamente diferente. Então, normalmente, a gente trabalha com em torno de 20 a 25 mil sementes, né, a cada 2 anos. Né? E vocês vão ter que esperar cada uma delas produzir para poder avaliar. Justamente. Então, depois de desenvolver essas sementes nas estufas, a gente leva para o campo, faz diversas avaliações de fitossanidade, de adaptação. Em pomares como esse aqui, que são pomares experimentos. Né? E daí são pomares experimentais, onde cada planta vai ser diferente e eu vou avaliar cada uma das plantas. Aí vou avaliar diversas características, desde adaptação, doenças, a qualidade da fruta, principalmente, né? Bom, vocês vão afunilando isso aí, né? Justamente. Aí, ao longo dos anos, até chegar... Vocês já têm resultados concretos aqui em Santa Catarina, né? Aqui da IPAGRE, que você poderia falar deles, assim, citar? Sim, justamente. O Programa de Melhoramento Genético de Macieira da IPAGRE, hoje, é um dos programas mais antigos e mais amplo que existe no Brasil, né? Então, é um programa que se iniciou em 1972. Então, durante esse período, a IPAGRE já lançou 16 cultivares. Né? De todas essas cultivares que a IPAGRE já lançou, duas delas merecem um destaque especial, né? Que a Daiane e a Mona Lisa. A Mona Lisa foi a última cultivar lançada agora pela IPAGRE de Caçador. Então, é um material bastante interessante. Então, a gente pode ver que ela tem uma brotação muito boa, né? Ela não tem a formação dos ramos ladrões, que a gente chama, né? Uhum. Então, ela brota muito bem. Ela produz muito bem, uma fruta de excelente qualidade. Ela tem uma qualidade de fruta bastante interessante, né? É uma fruta crocante, suculenta, com alto teor de açúcar, alto teor de acidez, bastante agradável de se comer, né? É uma fruta bastante interessante. E agronomicamente falando, ela tem diversas vantagens. Primeiro, pelo fato de ter boa adaptação. Segundo, pelas resistências que ela apresenta. Ela tem resistência às principais doenças que nós temos aqui no Brasil. E resistência também a uma praga chamada ácaro vermelho. A Daiane é uma das principais cultivares que nós desenvolvemos aqui na IPAGRE. E a grande vantagem dela é proporcionar ao produtor a oportunidade para diversificar e escalonar melhor a colheita. Justamente porque ela é colhida justamente entre o período da colheita da gala e o período da colheita da fuji, né? E essa questão do escalonamento da colheita para o produtor, por exemplo, a maior parte dos pomares brasileiros aqui de Santa Catarina são de variedades já mais antigas, né? E que colhe sempre tudo na mesma época. Esse é o grande problema da produção de maçã no Brasil. 90% da maçã brasileira hoje está baseada em duas únicas cultivares. 60% de toda a fruta brasileira é gala, é derivado de plantas de gala. E aproximadamente 30% são frutas de fuji. Então 90% da maçã brasileira é colhida de gala ou de Fuji. E a gala, como ela representa em torno de 60% dos pomares de maçã no Brasil hoje, a gala hoje ela é colhida em um período de em torno de 1 mês e meio a 2 meses no máximo. Então imagina a quantidade de pessoas que precisa para colher em torno de 600, 650 mil toneladas de fruta em um espaço de um mês e meio, 2 meses no máximo. E o interesse por essa cultivar é tão grande que países como a França, os Estados Unidos, a África do Sul já demonstraram interesse. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista de Silvano Breda com o pesquisador da Ipagre de Caçador, Marcos Vinícius Witschel. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.